Começa agora na 95,3 FM, Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar, agora meio-dia em ponto desta terça-feira, 29 de agosto. Eu sou Eduardo Sotomayor e o Rádio Fiscar ao vivo está no ar. Hoje, dia 29 de agosto, é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, celebrado em alusão ao primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, que foi realizado neste mesmo dia, em 1996, no Rio de Janeiro, há mais de 20 anos atrás. A data é um marco fundamental para o registro da luta dessas mulheres que têm seus direitos violados por conta apenas de sua orientação sexual. É um momento para marcar a resistência contra a lesbofobia e também contra a LGBTfobia e para reafirmar o respeito às diferenças. Nesse sentido, a UFSCar, por meio de sua Secretaria-Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, a SAAD, tem trabalhado constantemente no combate e prevenção das violências de gênero por meio de rodas de conversa que foram feitas com a comunidade universitária e também de reuniões formativas e informativas com as unidades administrativas e acadêmicas de toda a universidade. Para realizar essas ações, a SAAD conta com a parceria de diversos coletivos que fazem parte da UFSCar. Bom, a partir dessas parcerias, está sendo proposta uma série de encontros que tem início hoje para reafirmar esse compromisso da UFSCar com o respeito às diversidades e de combate às violências de gênero. As atividades são uma resposta às agressões e pichações LGBTfóbicas que ocorreram recentemente na universidade, associadas também a uma onda conservadora que vem crescendo em âmbito mundial, infelizmente em favor da manutenção das desigualdades, subalternizando grupos e criando relações de privilégio e opressão. A iniciativa contempla os quatro campi da UFSCar e essa programação apresenta debates e reflexões sobre a LGBTfobia, resistência e empoderamento. A onda conservadora, como eu disse, de grupos subalternizados e a desconstrução de estereótipos de gênero, dentre outros temas, vão ser debatidos até o dia 12 de setembro. Para a gente falar sobre tudo isso e também sobre as ações que acontecem a partir de hoje, nós estamos recebendo aqui na Rádio UFSCar um grupo de mulheres, a professora Ana Luísa Pereira, docente do Departamento de Artes e Comunicação da UFSCar e coordenadora do Cine UFSCar, a Janaína Maldonado, estudante de Ciências Sociais aqui na Universidade, a Natália Cristina, estudante do curso de Enfermagem e integrante da Liga de Estudos sobre Diversidade e suas implicações na saúde e da Comissão Intercamp da SAAD, a Bruna Quinsan, militante LGBT e feminista e integrante da Casa Tchá e do Grupo de Pesquisa em Gênero, Novas Mídias e Política, e também da Fabiana Ferreira, que é estudante do Instituto Federal de São Paulo, IFISP, militante no Movimento Negro e também artista. Boa tarde para todas vocês e muito obrigado pela presença. Bom, hoje às 18 horas tem uma roda de conversa sobre os tempos de resistência. Antes da gente falar sobre essa primeira atividade, eu gostaria que vocês contassem pra gente o que que motivou essa programação, qual é a importância da gente conversar sobre essa temática e principalmente da importância desse dia. Bom, eu procurei a SAAD, né, e também a reitoria como um todo, depois que aconteceram algumas pichações no corredor do DCE. Uma falava que os viados vão morrer, e a outra falava, gente, precisamos matar as lésbicas, né? Tinha uma suástica também do lado. Aí eu fiz uma denúncia na ouvidoria, a gente conseguiu, em parceria com a SAAD, aprovar uma nota de repúdio no Consune, né, que chegou por e-mail de todo mundo da comunidade acadêmica. E agora a gente está começando com o Dia da Visibilidade Lésbica e vamos continuar o debate para ver se conscientiza alguma coisa. E ainda tem gente nos dias de hoje que pensa que o preconceito ele não existe. Isso acontece muito, né? A gente acha que vocês podem dar vários exemplos em relação ao assédio, ao desrespeito, à humilhação. Isso é muito presente no dia de vocês ainda hoje? Bom, acho que isso é um cotidiano, né, dos grupos que têm, né, sua sexualidade rejeitada, né, como na sociedade como um todo. E com as mulheres lésbicas não é diferente, né? Acho que cada uma de nós poderia dar a sua particularidade das violências que sofre, mas no geral a gente sofre violência única e exclusivamente por não corresponder, né, à sexualidade que é esperado da gente, né? E dentro da universidade isso não é diferente, né? Acho que é bem presente, sim. Infelizmente ainda. Hoje, a partir das 18 horas, tem uma roda de conversa sobre os tempos de resistência contra a lesbofobia e a LGBTfobia no auditório do Centro de Educação e Ciências Humanas. No SESC, o auditório fica no AT2. Vocês vão estar lá, provavelmente, hoje à noite. A Bruna, eu sei que vai também, não? A Fabiana vai se apresentar, vai cantar. Eu queria que vocês falassem um pouco o que vocês pretendem abordar nessa mesa de hoje à noite aqui no Campus São Carlos. Um pouco sobre lesbofobia, né? Os tipos de violência que a gente sofre, seja a partir da fetichização, seja o outro polo da opressão também, que é a questão do nojo. Acho que a mesa ela vai ter um importante recorte racial, né? Com a presença da Fabiana e da Yaná. Sim, eu acho que a nossa presença, tipo, nós minas negras na sociedade, tipo, mina negra, lésbica na sociedade, só é um recorte menor ainda do que todas as outras. Tipo, eu acho que as dificuldades de todas são muito foda, mas ser uma mina preta, lésbica na sociedade, você já é visto como um ser estranho. E aí, quando você expressa isso, ou tipo, apenas é quem você é, né? Você incomoda muito, então acho que a gente vai trazer um pouco desse recorte, tipo, pra galera. Fabiana, da onde você tira força pra enfrentar todos esses preconceitos que você sofre todos os dias? Olha, na real é um pouco difícil, tipo, tirar forças de algum lugar. Porque diariamente a gente tem que estar lutando, tem que estar combatendo, às vezes nem força tem, mas se a gente parar, não adianta, né? Porque, tipo, vai vir outras depois de mim que vão sofrer a mesma coisa. Então, a gente tem que só combater. Eu acho que eu tiro muito das minhas irmãs, tipo, das minhas manas que estão aí, estão lutando, estão batalhando e estão vencendo. Tipo, cada dia mais vencendo. Tipo, dando a cara a tapa mesmo. Fabiana, você vai se apresentar hoje à noite na mesa. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de levar essa mensagem também contra o preconceito, a favor do respeito, por meio da arte. Você acha que se não for o principal também, é um dos mais importantes caminhos para que a mensagem chegue às pessoas? Olha, eu acredito que sim, porque, tipo, a arte, principalmente a música, transmite muita informação. Então, o que a gente canta, tipo, é muito importante para a militância como um todo, seja ela contra a transfobia, seja contra a lesbofobia, seja contra tudo, tipo, contra a bifobia. Então, eu acho que, tipo, a gente leva essa mensagem e é um jeito mais fácil de chegar na galera, né? Porque, tipo, todo mundo para ouvir uma música, tipo, para ouvir um debate rápido, tipo, então acho que é meio que isso. Sim. Janaína, você faz ciências sociais, é estudante de ciências sociais aqui na universidade, e esse Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, ele teve origem em 96 a partir do primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, que foi realizado no Rio de Janeiro. A situação é muito difícil ainda hoje, como a gente está vendo, mas 20 anos depois, você acha que a gente avançou pelo menos um pouquinho na discussão, de ver essa discussão presente em mais lugares, de ver os gays, as lésbicas, enfim, conseguindo e conquistando os direitos? Você acha que a gente evoluiu pelo menos um pouquinho? Bom, eu acho que sim, em certa medida, né? No curso de ciências sociais, acho que a gente tem uma abertura maior de discussão nas questões de sexualidade, né? Mas a gente ainda vê que tem muito poucas pesquisas a respeito das mulheres lésbicas, né? Com o recorte, por exemplo, que a Fabi traz, né? Das mulheres negras lésbicas. São recortes que ainda, e temáticas que ainda não estão tão difundidas dentro das ciências sociais, né? A temática mais voltada para os homens gays, ela ainda é mais presente, né? Mas a gente vem, né, ganhando espaços com as pesquisas, E acho que tem muito a avançar ainda, né? Só queria colocar também, Eduardo, que eu faço parte da gestão do DCE, né? E a gente também tem pensado algumas programações, e o que a Bruna traz das pichações, né? Isso é muito grave, né? E a gente precisa estar unido aí para combater isso em todas as instâncias da universidade, né? Sim, é grave, seria grave em qualquer lugar que esse tipo de pichação ocorresse. Dentro de uma universidade pública federal, acho que é mais grave ainda. Natália, você como estudante do curso de enfermagem da universidade, você também é da Liga de Estudos sobre a Diversidade e suas implicações na saúde. Além de todo o preconceito social, as lésbicas sofrem também com a questão da saúde, tem algum tipo de problema que acontece? Como que é essa questão? Bom, eu acho que a população LGBT em geral tem a sua saúde negligenciada, geralmente por estigma. Eu acho que é uma questão muito complicada dentro dos cursos de saúde. Eu não falo nem só pelo meu curso de enfermagem, mas eu acho que isso é bem abrangente. A população T, né, a população de transexuais, travestis e queers, eles são simplesmente invisibilizados e não vistos, então isso é bem complicado. E a saúde da mulher lésbica também não fica muito atrás, né? Isso pensando ainda na mulher lésbica cis. É mesmo, porque a gente tem outras vertentes de mulheres lésbicas, a gente deveria pensar de uma maneira bem ampla nesse sentido, mas quando se trata de saúde, ela é extremamente fetichizada e invisibilizada, né? Tanto, acho que um exemplo básico, falando do meu espaço de fala, que é como mulher lésbica cis, experiências próprias, que acredito que muitas das minhas talvez tiveram também, que é você ter um exame de Papanicolau, que é básico para muitas mulheres cis, negado porque você é considerada virgem por se relacionar com outras mulheres. Isso é só um exemplo, né, que acontece bastante, e não é uma coisa que acontece só uma ou duas vezes, acontece em grande maioria. O sistema mesmo acaba oprimindo essas mulheres, né? Bastante. Além da questão com o preconceito por serem lésbicas, também existe o fato do machismo, né, que está muito presente na sociedade. É uma luta dobrada, tem que encontrar força, como a Fabiana estava dizendo, para encarar essas duas faces. Sim, é porque você luta enquanto mulher, e você luta enquanto mulher que não corresponde à fetichização de ser mulher, né? Então o machismo muitas vezes usa enquanto base uma romantização de vários abusos e várias questões que às vezes não acopla as mulheres lésbicas por isso, porque elas não estão dentro dessa fetichização heterossexual. Então acredito que seja uma duplicidade de sofrimentos, de certa forma. Acho que durante essa nossa conversa, para todo mundo que está escutando a gente, fica cada vez mais claro a importância de se debater, de se conversar e de levar essa temática, esse assunto, para todos os lugares da sociedade. É isso que a UFSCar está fazendo. Então, nos quatro campi da universidade, tem atividades sobre o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, inclusive no Centro de Ciências Agrárias, no campus Araras da UFSCar. Hoje, às 15 horas, tem uma roda de conversa sobre a importância desse dia para a comunidade e para o reconhecimento das mulheres lésbicas. Principalmente nessa mesa hoje em Araras, vão discutir o estereótipo de gênero. Também tem essa questão também, né? De estilo, de estereótipo, de vocês terem que enfrentar esse tipo de barreira todos os dias. Amanhã também em Araras tem debate e exibição de trechos dos filmes Assunto de Meninas e Amor de Direito. Professora Ana Luísa, eu queria que a senhora pudesse falar um pouco sobre, senhora, não, né? Senhora, você. Não, por favor. Que você pudesse falar um pouco sobre como a mídia e como o audiovisual tem tratado essa questão. A gente tem visto em novelas mais presentes, lidando até com a questão de trans, mas ainda é uma fala, ainda é um discurso preconceituoso, conservador. Como que você analisa a postura da mídia, enfim, e do mercado audiovisual em relação às lésbicas hoje em dia? Bom, acho que a primeira coisa é analisar, assim, de onde vem esse discurso, né, e para quem ele serve, né? Eu acho que o que a gente vê na grande mídia, na verdade, né, existe ali, né, uma demanda por uma representatividade de um setor, que vem, normalmente vem dos movimentos, né? Vem dessas lutas, né? Que elas ocorrem, né? E aí é uma resposta, né? Claro, mas ela geralmente é feita de uma forma muito limitada, né? E muito focada em uma determinada classe social, né? É muito mais, a referência é muito mais uma mulher, por exemplo, né? Na hora de representar uma mulher lésbica, eles vão dar preferência para uma mulher rica, branca, né? Assim, é muito ainda limitada a questão de uma representação, por exemplo, da mulher, né, negra, da periferia, né? São outras realidades, assim como, na verdade, todos os tipos de representação dentro das novelas, né? Dentro da mídia, da grande mídia, mídia burguesa, né? Então, a gente tem esse lado, né? Que, por um lado, né, é bom a gente ter uma questão de representatividade, porque eu acho que a gente carece disso, né? É uma das questões, até a questão da própria invisibilidade lésbica, né? Que é isso, né? A gente cresce um pouco sem referência na história, na política, na mesmo figuras públicas, atletas, né? Todos são muito poucas, né, que vêm, que de fato se assumem. E então, quando a gente tem esse papel de representação, é importante, mas a gente tem que deixar claro, assim, essa questão das limitações, né? Acaba sendo bem raso, né? Não se aprofunda. Bom, então, hoje também tem duas rodas de conversa no campus Sorocaba e no campus Lagoa do Sino da UFSCar. Vocês hoje vivem no interior do país, para quem vive no interior, em cidades menores, vocês acham que a opressão é maior, que é mais difícil, de repente, de se assumir, de se empoderar? Vocês têm essa visão ou o problema é igual para todas, independente se elas estão em grandes centros ou em pequenas cidades? Não que seja pior ou mais fácil, né? Mas são de formas diferentes, né? Talvez, né? No interior seja mais presente o conservadorismo, mas em São Paulo, grandes centros, assim, parece que é mais, existem mais agressões físicas, né? Tipo, a gente consegue ver mais denúncias, pelo menos, né, de mulheres assassinadas, estupros corretivos. Infelizmente, notícias recorrentes, né, que a gente fica sabendo sempre. Para as meninas que estão nos escutando, que estão num processo de se descobrir, que não têm coragem ainda de enfrentar todo o que vocês já enfrentaram, o que vocês diriam para elas se empoderarem, para como conseguir enfrentar essa onda conservadora? Olha, eu diria que hoje em dia, né, eu aqui sou um pouquinho mais um pouquinho mais velha aqui que eu. Na verdade, o que eu vejo, né, eu até, assim, eu acho que até a gente não, talvez não entraria muito nessa polêmica, mas eu não acredito, por exemplo, em onda conservadora. Eu acho que a gente não está vivendo um momento assim, até porque a gente, apesar da gente ter, né, essa reação, né, dos setores mais conservadores, eu acho que isso faz parte, na verdade, de uma dinâmica de luta de classes, que é o que a gente sempre viu, né? E a gente teve toda uma situação aqui no Brasil, que a gente teve de um governo de conciliação de classes, né? Então a gente tem ali um contexto político que é um pouco mais complexo do que isso, né? E que, mais que de qualquer maneira, os movimentos eles estão surgindo, eles estão vindo, as pessoas estão se assumindo, e eu acho que essa que é a grande diferença, né? O que a gente via, acho que 20 anos atrás aqui na universidade, a gente não via um grupo de mulheres assim se assumindo, falando no rádio sobre esse falando assunto, no rádio. E isso é uma coisa que hoje em dia é possível, mas é claro que isso não vai acontecer sem ter uma reação, sem ter um refluxo, né? Isso sempre aconteceu na história, né? E a gente, isso daí vai sendo, né? Ele vai acontecendo de uma forma a gente vê hoje em dia, né, mesmo esse ano, nos últimos anos, a gente teve grandes movimentações, né, não só das mulheres, mas também da classe trabalhadora como um todo. A gente teve aí uma greve geral depois de décadas, né? Então a gente tem disposição para lutar, né? Sim. Eu acho que o que a gente tem é alguns problemas, algumas questões políticas, né, aí dentro do país, que talvez não tenha o interesse de que os trabalhadores de fato lutem, né? Mas o que precisa de fato é se unir aos movimentos, né, e tolerar tolerância zero a qualquer tipo de, justamente, esse tipo de comportamento, né? De machista, racista, LGBTfóbico, de qualquer forma, né? Esses os fascistinhas por aí, né? Isso é tolerância zero. Então, a gente tem que se unir, acho que a todos os movimentos, né? E não deixar que isso aconteça de jeito nenhum. E as pessoas precisam vir, sim, né? É interessante que elas procurem, né, os grupos e procurem os movimentos e que a gente fique, porque a gente tem que lutar é todo dia. A nossa luta, ela é todo dia. Todos os dias. Bom, a SAAD, a Secretaria Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade aqui da UFSCar, conta com o apoio de algumas instituições. Uma delas é o coletivo da Casa Tchá, que é um coletivo aqui de São Carlos, né, Bruna? A Bruna é integrante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as atividades, o que o coletivo oferece, enfim. Sim, nós somos dissidentes de dois antigos coletivos aqui na universidade, né? O coletivo Artes Plásticas, UFSCar, e o coletivo Traje, Diversidade Sexual. E hoje a gente se reafirma como um coletivo de dissidentes sexuais e de gênero, né? A gente tem uma militância mais centrada em outras práticas de empoderamento, outras práticas de resistência, né? Principalmente ligadas à arte. As bichas, elas costumam dançar vogue, que é uma prática uma dança de empoderamento ligada às bichas pretas dos Estados Unidos. A gente se reúne para ler, discutir poesias, sempre com um toque de resistência. A gente canta, dança e estamos participando de diversas atividades pela região, né? Ótimo. Então, aqui no Campus São Carlos, a SAAD conta com o apoio do coletivo da Casa Tchá, do Diretório Central dos Estudantes, o DCE, e também da Associação de Pós-Graduandos, a APG. No Campus Araras, as atividades estão sendo organizadas em conjunto com o coletivo do Pó ao Glitter. Em Sorocaba, a organização é compartilhada com os coletivos Mandala, Grupo de Mulheres, e Carolina de Jesus. E no Campus Lagoa do Sino, a parceria é com o coletivo Esquadrão das Minas. A SAAD tem trabalhado bastante nesse aspecto e, para quem quiser mais informações, é só entrar no blog da SAAD, no www.blog.saad.fiscar.br. Todos estão convidados a participar dessa discussão, sendo héteros ou gays, sendo cis ou sendo trans. É importante que todos participem dessas mesas e levem essa discussão adiante para que a gente possa combater o preconceito, a opressão e ser a favor da diversidade cada vez mais. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. A Rádio Fiscar está sempre aberta para a diversidade e oferecendo esses espaços para que a gente possa discutir assuntos importantes como esse. Vocês querem deixar algum contato? Se alguém quiser entrar em contato com vocês, alguém quer deixar algum recado? Coletivo Tchau, DCE. Podem acessar a nossa página da Casa Tchá, que chama Vogue Fiscar. A gente posta alguns vídeos, algumas informações lá. E acho que lembrar que sapatão é resistência e a gente vai continuar resistindo pela UFSCar, fora da UFSCar, em todos os lugares que a gente tiver. Muito bem. Hoje, às 18 horas, aqui na Rádio UFSCar, tem um Hora Extra especial sobre o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. A Rádio UFSCar preparou uma edição especial que celebra a marcante contribuição musical de artistas lésbicas no cenário brasileiro e também no cenário internacional. Acho que vale lembrar ainda do programa Vivências, que é veiculado todas as segundas-feiras, às 23 horas, aqui na 95,3 FM, com a apresentação da Marcela Moretti e Lauren Gobi. O programa traz a diversidade, as ondas do rádio, trazendo questões aí de sexualidade e também de gênero. Mais uma vez, muito obrigado a presença de vocês, obrigado a você que nos ouviu até agora, obrigado ao Djalma, que é secretário-geral da SAAD, e parabéns pela iniciativa. O Rádio UFSCar ao vivo fica por aqui, mas você continua bem informado, ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você e até mais. Este foi o Rádio UFSCar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. Aqui na 95,3 FM, escute diferente.